moartea n-a trairaj. Și fă moartea n-a trairaj. Băști pivete cu aspecta mă casinha sem massagem. Nas ruas são assim, só quem é sobrevive. É o crime, a vida é o crime. Foi morta na trairagem, foi morta na trairagem. Dois pivete, duas pedras, mocassinha sem massagem. Nas ruas são assim, só quem é sobrevive. É o crime, a vida é o crime. Amanhece um lindo tempo na favela e eu sabendo que aquela que eu amava foi embora, estou sofrendo. As luzes clareavam as festas do Madeirite, inadmissível a noite ontem foi triste. E vagabundo também ama, se ama. Aí ladrão, se vagabundo ama, bate forte o coração. Rainha Afrodite, a minha pérola negra, cabelo rastafari, Bob Marley te inveja. A pele dourada pelo rei que te queimava, no dia a dia é pra mim que ela trampava. Oh, mó B.O. no doze faz um peão, dobrando a esquina é desconto. Aí ladrão, vendendo do meu produto que ela tinha seu lucro. Dominava as bocadas, atravessou, virava luto. Mina de conceito, vagabundo considera, venera, não atravessa, não conspira contra ela. Só que tem uns aí que esse pai é mó crocô, né? Nunca entendeu, nem vai saber o que é o amor. Andando sob a lei, o corredor do cemitério, perante ao mausoléu, vejo suas fotos e me lembro. Quantas coronhadas, tretas resolvidas, você com uma quadrada e a mente decidida. Se vim pagar de cano na quebrada, vai morrer. A melhor gerente que aqui já teve, infelizmente sua morte foi dramática e infeliz. Todos os dias e momentos eu choro e penso em desistir. Infelizmente sua morte foi dramática e infeliz. Todos os dias e momentos eu choro e penso em desistir. Foi morta na trairagem, foi morta na trairagem. Dois pivete, duas pedras, mó casinha sem massagem. Nas ruas são assim, só quem é sobrevive. É o crime, a vida é o crime. Foi morta na trairagem, foi morta na trairagem. Dois pivete, duas pedras, mó casinha sem massagem. Nas ruas são assim, só quem é sobrevive. É o crime, a vida é o crime. Reencontrar, refazer, reconstruir, reformular. Pois sempre há uma esperança, se um dia vai voltar. Eu já vi de milito que muitos corre dela. Rainha da favela, dominava as vielas, representava de ponta a ponta nossa quebrada, de rugue quadrada, pronto, nove na cara. Extinto assassina, mina periculosa. Não gostava da rosa, mas sim do cheiro da pólvora. Ficava tão feliz quando o barato ficava louco. Vai, senta o dedo, dá pipoco, vai de novo. E meio flores de sangue, conservava sua atitude. Não é porque é mina, truta, não se ilude. Tinha potencial e no crime fez seu nome. Os noia passava mal, só corria com os forte, preparada para a guerra. Pro que desce e viesse, ela sempre me dizia que a vida era o teste. Ou tu mata, ou tu morre, ou é fraco, ou é forte, ou conspira, ou não conspira. Mas se conspirar tu sofre. Já ouvi em suas palavras a força de uma guerreira. Não jogava ideia fora, só mensagens positivas. Orientava os moleque pra não se envolver com o crime. Que o caminho é ser forte, no final de tudo é triste. E a tristeza é abrangente, e se marcar derruba a gente. Mas o sábio inteligente não se prende em corrente. Quando o elo tá formado, nunca pode ser quebrado. A palavra do ladrão jamais pode ser mudada. Proceder malicioso, hoje sofre com destino. Mulher igual aquela, nunca mais em seu caminho. Infelizmente a sua morte foi dramática e infeliz. Todos os dias e o momento ele chora e pensa em desistir. Infelizmente a sua morte foi dramática e infeliz. Todos os dias e o momento ele chora e pensa em desistir. Foi morta na trairagem, foi morta na trairagem. Dois pivete, duas pedras, mó casinha sem massagem. Nas ruas são assim, só quem é sobrevive. É o crime, a vida é o crime. Foi morta na trairagem, foi morta na trairagem. Dois pivete, duas pedras, mó casinha sem massagem. Nas ruas são assim, só quem é sobrevive. É o crime, a vida é o crime. Sinceridade, só respeito. Atenção, bom malandro. Só quem é se identifica, amor. Mona Lisa. Passa um pano. Vida bandida muito louca, mas será consciente? Uma truta igual aquela e faz falta pra gente. Altas mãos, altas ideias colar em seu barraco. O almoço na sexta, o churrasco no sábado. Confraternização, só quem era colava. Arruga entupida e gatilhadas quadrada. Nunca pagou de cano, respeitava quem é quem. Ela tinha o dom da humildade também. Uma guerreira verdadeira, estrategista de guerra. Mina terror, terror era ela. Sem massagem pra quem deve vai ter que me pagar. Sem massagem pra quem vem na quebrada cobrar. Fala troca de tiro, altas mãos, alta cena. Correndo nas vieles, trocando com os coxinha. Ataque se defende, atira e se recua. Dois dos bebês foi abatido, morreram com tiro de rugue na boca. Soldadinho vacilão, embaçou, caiu na dela. Invadiram seu território, morreram no campo de guerra. Sem massagem pros canalhas que querem vir me pegar. Muita gente tá querendo se pá, me derrubar. Terceiro zóio no apetite também. Em sua atitude, sua coragem foi sua morte. Sua morte foi tão triste, ela que era verdadeira foi morta na trairagem. Dois pivete, duas pedras, mó casinha sem massagem. Herdar o sono profundo, merecido de rainha. A inveja mata os mano, mas também mata as mini. No final tudo é igual, todos já sabem pra onde ir. Por isso mano, viva a vida e nunca pense em desistir. E no final tudo é igual, todos já sabem pra onde ir. Por isso mano, viva a vida e nunca pense em desistir. Foi morta na trairagem, foi morta na trairagem. Dois pivete, duas pedras, mó casinha sem massagem. Nas ruas são assim, só quem é sobrevive. É o crime, a vida é o crime. Foi morta na trairagem, foi morta na trairagem. Dois pivete, duas pedras, mó casinha sem massagem. Nas ruas são assim, só quem é sobrevive. É o crime, a vida é o crime.